presidente, senhores vereadores, vereadoras que nos acompanham, comunidade presente aqui nesse plenário, num número que dá para se dizer considerável para os encaminhamentos e para as pautas que nós tínhamos nessa noite. Um agradecimento especial ao meu amigo Mário, que foi candidato a vereador na última eleição pelo PSDB e que tem acompanhado o trabalho o qual estamos desenvolvendo. Presidente, hoje me chama a atenção que nós estamos nos encaminhando para a segunda quinzena de outubro. E a previsão de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias por parte do Executivo Municipal seria 30 de setembro. E é justamente a lei de diretrizes orçamentárias que ela traz os encaminhamentos para se construir a lei de orçamento anual. E quanto mais tarde vir esta lei para a Câmara, menos tempo nós temos para desenvolver o debate e a discussão técnica dentro dessa casa. E é impossível se discutir o orçamento sem as diretrizes. Então, quero chamar aqui a atenção da administração municipal para que encaminhe para essa casa de forma imediata para que nós possamos, então, fazer as devidas avaliações. Ao mesmo tempo, eu quero fazer coro aqui com a vereadora Carmen. Nós precisamos trazer para o debate, não apenas dentro desta casa legislativa, mas nós precisamos trazer para o debate, em conjunto com toda a sociedade taquarense, sobre o que pensam e quais os seus desejos e quais os seus pensamentos sobre o número de vereadores dessa casa. Eu fiz parte de uma Câmara com 15 vereadores. Com 10 vereadores, de 2009 a 2012. E eu imaginei e sonhei que numa Câmara com 15 vereadores seria mais difícil da administração municipal apitar o jogo. Seria uma probabilidade maior de a Câmara andar de forma mais independente e desenvolver o seu papel na sua essência, que é o de fiscalizar e o de legislar. E hoje estou vivendo uma Câmara com 15 vereadores, com o mesmo espelho de 10, onde temos intervenções constantes do Executivo Municipal dentro dessa casa. E daí eu fico me questionando, por que, então, mantermos esta Câmara com 15? Então, tenho um posicionamento firme, forte e rígido, que precisamos discutir com a sociedade e debatermos a pauta aqui dentro e, quem sabe, refletirmos para reduzirmos para 11 vereadores. E já nos próximos dias, acredito que esse debate estará chegando na casa das pessoas e eu convido vocês a fazerem a desenvolver esse pensamento, a debatermos conjuntamente. Aqui eu trago só um exemplo. Se nós conseguirmos economizar 2,5 milhões de reais em 4 anos, com a redução de 4 vereadores, significa que, se nós tivermos uma administração competente e que desenvolva projetos para buscarmos recursos lá em Brasília, que nós passamos a ter não 2,5 milhões a serem investidos, nós passamos a ter 25 milhões de reais em 4 anos a serem aplicados no nosso município. Então veja o tamanho, a importância desse debate. Ao mesmo tempo, no ano passado, quando votamos aqui nessa casa a reposição da inflação para os vereadores em conjunto com os servidores, eu fiz uma avaliação sobre o papel do vereador e o meu trabalho. E fui muito cobrado lá fora. E nós não podemos fazer o trabalho de forma individualizada, nós temos que fazer uma análise de forma global. Se estamos a contento em relação a todos os aspectos que exigem do trabalho de vereador, respondendo ao trabalho. Como está o papel no montante dos 15 vereadores em relação à fiscalização? Como está o papel em relação à legislação de forma independente ao Poder Executivo em relação aos 15 vereadores dessa Câmara? Esses dois trabalhos, eles são a base do trabalho do vereador. O terceiro ponto, ele vem à questão da representatividade. Então, ora, se nós estamos pecando nesses dois primeiros, nós precisamos repensar o que, que realmente estamos fazendo aqui dentro dessa casa. Se nós estamos pecando na principal produtividade do nosso trabalho para com a sociedade taquarense, nós precisamos refletir sobre a real necessidade de mantermos 15 vereadores. Nós precisamos refletir sobre a real necessidade de uma redução, inclusive, do salário, como foi aqui apontado pela vereadora Carmen. Então, nesse sentido, eu entendo como muito propício nós pautarmos já essa discussão a partir de agora, desse ano de 2018. Provoco. Onde estava a Câmara? E encerro, presidente. Eu provoco. Onde estava a Câmara quando esse vereador trouxe a público os fatos da Expocampo? O que fizeram os vereadores com um material de mais de 200 páginas em relação à Expocampo? Papel de fiscalização. Onde estavam os vereadores e como se manifestaram os vereadores na primeira sessão legislativa pós-recesso de 2017, pós-recesso de julho de 2017, em relação ao HBJ, ao Hospital Bom Jesus? Onde está a Câmara de Vereadores no papel de cobrar a revisão do plano diretor, que é de 2005 e que tinha previsão legal de revisão em 2010? Estamos em 2017 com o mesmo plano diretor. Onde está a Câmara Municipal nas cobranças do Gabinete de Gestão Integrada Pró-Segurança Pública, nos moldes do PRONASSE, para debater as estratégias de segurança pública para a nossa população? Onde estava a Câmara? Seu encerramento, vereador. Aí, para encerrar, estamos aqui aprovando, primeiro, aprovando a contratação de pessoal de forma retroativa. Isso é ato de improbidade. Qualquer outro município, o prefeito já teria sido cassado. Aqui nessa Câmara ele ganha o aval. Ele ganha o silêncio dos vereadores. Então, desejo a todos uma excelente semana e fico à disposição de todos e de todas.